em glória. Cobrem todo o vale ao fundo. Dorme, meu pequeno mundo. Como um barco vazio, pelas margens do rio, desce o denso véu. Desce em silêncio e paz, manso e macio. Deixa piso leve assim, tão leve, leve que te beijes. Canal 2. Às portas da feira fiz contas à vida, tirei a carteira, adeus ao pintor, é a despedida. Tirei a carteira, adeus ao pintor, é a despedida. Entrei, era lindo, tudo uma ternura, e num carrossel quase fiquei tonto, com tanta fartura. E num carrossel quase fiquei tonto, com tanta fartura. Mais uma volta, um tirinho, um avião, e mais adiante uma rifa e um leilão. Ai, tanta gente, panelinhas para enganar, outra volta e fiquei teso, mas a feira é popular. e as sardinhas mais o frango de churrasco. Ginja com elas, um copito noutro tasco. Tanta alegria e ainda outra viagem. Tanto rio sai da margem nesta feira popular. Às portas da feira fiz contas à vida, virei a carteira, fiquei sem tostão, é a despedida. Virei a carteira, fiquei sem tostão, é a despedida. Castelo fantasma, não engana ninguém, que a gente já sabe que a feira da vida é isso que tem. A gente já sabe que a feira da vida é isso que tem. Mais uma volta, um tirinho, um avião, e mais adiante uma rifa e um leilão. Ai, tanta gente, panelinhas para enganar. Outra volta e fiquei terço, mas a feira é popular. E as sardinhas, mais um frango de churrasco. Xinja com elas, um copito noutro tasco. Tanta alegria e ainda outra viagem. Tanto rio sai da margem nesta feira popular. Um galifão deitou a mão a palmar. A carteira do vizinho a quem saíram ao guidar. Numa barraca de sonhos a brilhar. E foi mais uma corrida nesta feira popular. Mais uma volta, um tirinho, um avião, e mais adiante uma rifa e um leilão. Vai tanta gente, panelinhas para enganar. Outra volta e fiquei teso, mas a feira é popular. E as sardinhas, mais um frango de churrasco. Ginja com elas, um copito noutro tasco. Tanta alegria e ainda outra viagem. Tanto rio sai da margem nesta feira popular. Naufraga mil vezes bonito, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colar do pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na praça do Bocar, quase à Santa Maria. Nos abismos navegar, navegar, mas ó minha cana, ver de mergulhar no teu corpo entre quatro. Dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, verde, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, mas ó minha cana, verde, mergulhar no teu corpo, entre quatro paredes. Dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana, verde, navegar, navegar. Já é tempo de partir, adeus morena de Goa. Já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, que dei no cabo do mundo, tirar vidas à sorte do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas a minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro. Dá com um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, mas ó minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo, é que faço o parede. Dá com um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo, é que faço o parede. Dá com um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar. Vai navegar, ó cana verde, e no teu corpo entre quatro paredes. Vai dar-te um beijo e ir ao fundo, ó cana verde. com o Canal 2. Thank you. Canal 2 da Antena Web. Thank you. não deixei raízes. Eu rasto escondi e não cometi sequer um só deslize. E repito para ficar bem claro que te mentalizes. Esquece o meu nome, não sei se consigo. Esquece que eu existo, quero estar contigo. Mas eu nunca mais voltarei, já me cansei. Só te resta fazer o que eu digo. Esquece o meu nome, nunca mais na vida. Esquece que eu existo, vou ficar perdida. Perdido por ti andei eu, tudo morreu. E o meu nome nunca mais o diga. Esquece o meu nome, não sei se consigo. Eu existo, quero estar contigo. Mas eu nunca mais voltarei, já me cansei. Só te resta fazer o que eu digo. Esquece o meu nome, nunca mais na vida. Esquece que eu existo, vou ficar perdida. Perdido por ti andei eu, tudo morreu. E o meu nome nunca mais o diga. Esquece o meu nome, não sei se consigo. Esquece que eu existo, mas eu nunca mais voltarei, já me cansei. Só te resta fazer o que eu digo. Esquece o meu nome, nunca mais na vida. Esquece que eu existo, vou ficar perdida. Perdido por ti andei eu, tudo morreu. E o meu nome nunca mais o diga. Tenho que votar com o canal 2. Chamas fim, porque tentei desde a nascente até à hora do sol pôr. Já naufraguei nas ribeiras ao luar. Ai, Alentejo, quem te amou não te esqueceu. Ainda se ouvem os teus ecos nas cantilenas do Radioantenaweb.info, o site da nossa estação. A fonte asas abrem chagas na poeira, o sol acalma no agitar inquieto que me refresca. Do sul. Canal 2. Quando te abracei na primeira vez, disseste-me amor, abraça-me outra vez. Dançamos juntinhos e à luz do luar, trocamos promessas de amor para ficar. Tu sabes bem que eu sempre te adorei, tu sabes bem que eu sempre gostei de ti, tu sabes bem que só por ti fiquei escravo do amor desde o dia em que te vi. Ai, dá-me um beijo, vem ter comigo, tenho saudades de hoje estar contigo. Ai, dá-me um beijo, vem ter comigo, tenho saudades de hoje estar contigo. Quando te abracei na primeira vez, disseste-me amor, abraça-me outra vez. Dançamos juntinhos e à luz do luar, trocamos promessas de amor para ficar. Tu sabes bem que eu sempre te adorei, tu sabes bem que eu sempre gostei de ti, tu sabes bem que eu só por ti fiquei escravo do amor desde o dia em que te vi. Tenho saudades de hoje estar contigo. Ai, dá-me um beijo, vem ter comigo. Tenho saudades de hoje estar contigo.